espetáculo. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta nessa quarta-feira com Central do Sertanejo comigo, Michele Ferracini. E pra continuar tem Luan Santana em Maná, Porto Seguro. Yeah.